Sejam bem-vindos à Floresta Encantada entre feiticeiros, xamãs e druidas, os sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock e muito mais. E começámos o programa desta semana com Brian Eno, nome emblemático da cena glam a inícios dos anos 70, ele que pertenceu aos Roxy Music, gravou com os Roxy Music de Brian Ferry dois discos, o primeiro e o segundo, o For Your Pleasure de 1973, saiu logo a seguir e prosseguiu logo imediatamente com a sua carreira a solo. O primeiro disco é de 1973, Here Come the Warm Jets, saiu aliás em janeiro de 1974, gravado sim em 1973, e uma das faixas do disco Here Come the Warm Jets, o tema que acabámos de escutar, abre aliás o lado B deste registro de Brian Eno, assinado simplesmente como Eno. Vamos então à faixa que acabámos de escutar, On Some Faraway Beach, um disco que conta, por exemplo, com o colega de Roxy Music, Phil Manzanera, e também com a guitarra de Robert Fripp, numa das músicas deste registro. E é precisamente com Brian Eno que continuamos, mas agora com os Cluster, em parceria com os Cluster. Ele, em 1977, integrou os Cluster, a banda de Hans Joachim Rodelius e Dieter Moebius, nomes emblemáticos da cena kraut alemã, e com eles gravou um álbum de colaboração, simplesmente Cluster and Eno. Saiu em 1977, tem algumas colaborações de luxo, como é o caso do baixista Olgar Ksukai dos Can, e vamos ouvir a faixa que abre este álbum mais ambiental, mas que junta também as referências mais kraut dos Cluster. Vamos ouvir O Renomo, é o tema que abre Cluster and Eno, de 1977. Thank you. A Floresta Encantada em modo krautrock, primeiro com Cluster e Eno em 1967, álbum em colaboração dos Cluster de Hans Joachim Rodelius e Dieter Möbius, com o músico e produtor britânico Brian Eno. Escutámos a faixa que abre este primeiro disco em colaboração entre estes dois nomes, O Renomo, que tem também nesta faixa o baixo de Holger Kzukai dos Can. E continuamos em modo krautrock, como disse, mas desta vez com os Harmonia, supergrupo que junta os Cluster juntamente com Michael Rother dos Noi. Em 1974 nasce o primeiro disco desta colaboração, Musik von Harmonia, e foi a esse álbum que fomos nestes últimos minutos escutar o tema Watusi. Os Harmonia na Rádio SBSR, na Floresta Encantada desta semana. Vamos prosseguir com outro nome associado ao Kraut, mas é uma banda americana, norte-americana, fundada em Brooklyn em 1967. Depois os elementos dos Sweet Smoke, a banda de que vos falo, os Sweet Smoke mudaram-se para a Alemanha, onde aí conheceram vários nomes associados ao krautrock, incluindo o produtor Conrad Planck, ele que produziu inúmeros discos do rock germânico da altura, de inícios dos anos 70. Os Sweet Smoke duraram apenas até 1974, deram inúmeros concertos na Europa, pela Alemanha, Holanda e França, lançaram apenas dois álbuns, Just a Poke, de 1970, este disco só com duas faixas, depois Darkness to Light, de 1973, já um disco com mais alguns temas, se bem que tem algumas faixas longas, e ainda um disco ao vivo de 1974, Sweet Smoke Live. É ao álbum de 1973 que vamos agora, Darkness to Light, o segundo dos Sweet Smoke. Vamos ouvir um tema um pouco mais longo desta banda que fundou o rock com o jazz, também com referências mais psicadélicas e místicas, como é o caso da música que vamos ouvir agora, que começa com um mantra indiano. É a faixa Kundalini, começa, como disse, com um mantra indiano, mas depois progride para o som mais habitual dos Sweet Smoke, entre o jazz, o rock e o psicadelismo. Os Sweet Smoke agora na Floresta Encantada, em 1973, no segundo disco Darkness to Light. Thank you. A Floresta Encantada ainda em modo kraut rock, primeiro com os Sweet Smoke, banda norte-americana, mas que o grande grosso do seu percurso foi vivido precisamente na Alemanha. Os Sweet Smoke com Kundalini para o segundo disco da carreira, editado em 1973, o registro Darkness to Light. Ouvimos um tema mais longo deste registro, então a faixa Kundalini, que evolui do mantra e de momentos mais místicos e exóticos para a fusão de rock, jazz, que os Sweet Smoke faziam. Entretanto, estivemos com um nome mais obscuro do kraut, Anexus Quam. É uma banda formada numa zona perto de Düsseldorf, em 1967. Primeiro, esta banda era conhecida como Ambition of Music, depois em 1970 o grupo mudou de nome para Anexus Quam. Editaram dois discos, primeiro Osmose em 1970 e depois Bezjungen de 1972. No entanto, escutámos uma faixa que não está em nenhum destes trabalhos. É, aliás, o primeiro tema lançado pelos Anexus Quam em 1970, numa altura em que estavam a preparar as gravações do primeiro disco, Osmose. A banda também se destacou por atuar, por exemplo, na Expo 70 em Osaka, deu depois alguns concertos pelo Japão, e até hoje é considerada a primeira banda alemã a atuar naquela zona do globo, no Japão. Estivemos com o tema Collodium, então, para os Anexus Quam, uma verdadeira raridade a passar hoje na Floresta Encantada. Entretanto, estamos quase a chegar ao final do programa desta semana e vamos ficar com um nome belga. Ele chama-se Dan Laxman. É um compositor belga, também engenheiro de som, um nome muito fascinado pelos sintetizadores. Ele trabalhou até de perto com alguns nomes mais à frente na sua carreira, desde os Plástico Bertrand aos Focus, um engenheiro de som que teve grande influência na música de sintetizadores dos anos 70 e 80. Dan Laxman também gravou usando nomes como Telex ou Electronic System. Aliás, ele é mais conhecido por fazer parte do grupo Telex, mas como Electronic System lançou dois discos, Chip Chip de 1974 e Disco Machine de 1977, onde o instrumento principal é o sintetizador analógico modular Moog. Vamos escutar a faixa Skylab para o disco de estreia de Electronic System em 1974, o registro Chip Chip. Aqui vamos poder encontrar muitas ambiências criadas pelo sintetizador, uma composição calma a fazer lembrar, por exemplo, os temas mais suaves dos Pink Floyd. Há muito Floyd aqui nesta faixa de Electronic System. Então, Skylab a encerrar a Floresta Encantada desta semana. Thank you. Thank you.